Ohr. Das Daily Ibiki Fade. Daily no beat you pa. Yeah. Ha. Os noia que conheço, sobe e desce todo dia. Parecendo padeiro na capital da farinha. Sou o pó da rabiola, mais magro que a Olivia. Tá no crack, tá no ox, tá na pedra, cocaína. Se der um vento, vento leve esse espeto de bambu. Que tá na capa do caderno e não passa de um pau no... Porque rouba a mãe e o pai. Esse dependente químico vive no modo Assunção e parecendo um palito. Sexta cheira, sábado cheira, domingueira cheira também. Nariz de aspirador vende até pneu de trem. Uma turbina de avião no teco, teleco, teco. Mastigando igual hiena pelo pó, peida no prego. Estica, pira, dá um pitidim na carreira. Brisa e quer mais um tirim. Moradia Cracolândia, seu pão de abocada. Os noia que conheço, cheira jaratas. Carros do bora, um pano ratatá. Estica, corta, enrola, nota pra cheirar. De beijar a latinha. Pois os noia que conheço é escravo de carteirinha.